sabe, mas eu não entendo. A gente se perdeu no tempo e eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você. Presença aqui no Central do Sertanejo. Diz pra mim, George Henrique, Bruno e Marrone, Nunca Mais, Fernando Sorocaba, Mármore, Eduardo Costa, Cristiano Araújo, César Menotti, Fabiano e Bruno e Marrone, é o sucesso. Com certeza o Central do Sertanejo só toca as melhores, só os grandes, só os mais solicitados, os mais executados em todo o Brasil, você ouve aqui na sua rádio preferida. Segunda-feira maravilhosa, eu vou pro intervalo, na volta, no nosso segundo bloco tem Henrique Juliano, Humberto e Ronaldo, Israel Novaes, Jorge Matheus e muito mais. Não sai daí, intervalo é rapidinho. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Vamos lá, segundo bloco do Central do Sertanejo chegando na sua segunda-feira, 10 de novembro. Por aqui só música boa, energia positiva. Agora tem Henrique e Juliano, Não Tem Dó de Mim. Central do Sertanejo. Sedução, meu bem, não faz assim. É demais pro meu coração. Aprendi a te ler, já sei te decifrar. Pra que me prometer o que não vai me dar? Eu tô bom no preço do meu sentimento. Eu cansei de ser o seu passatempo. Só me liga quando bate a solidão. Eu tô com você 200%. Cê nem aí pro meu sentimento. Sou sempre sua segunda opção. Se não tem nada pra fazer, cê lembra do meu nome. Se tem na agenda uma balada, você some. Não tem dó de mim, brinca de sedução. Meu bem, não faz assim, é demais do meu coração. Aprendi a te ler, já sei te decifrar. Pra que me prometer? Oh,